Popol Vuh. A experiência do que verdadeiramente é a vibração. Um programa de Bruna Ferreira. O seu género musical é difícil de definir. O grupo está associado ao Krautrock ou Kosmische Musik, música cósmica. Na década de 1970, uma orientação experimental do rock na Alemanha Ocidental que se afastou das influências do blues e dos elementos comuns na música rock anglo-americana. Utilizaram ritmos hipnóticos, gravações eletroacústicas e sintetizadores. São considerados pioneiros daquilo que se designou por música ambiente. Tentaram conciliar a religiosidade ocidental com a asiática. O estilo de música é original, combinando rock com música eletrónica e elementos espirituais. Usam percussões muito variadas, instrumentos exóticos como o sitar ou a tampura indiana, cantores internacionais e uma atmosfera mística. A banda sempre tentou fugir a rótulos de género e descreveu a sua sonoridade como mágica, de amor, como rock espacial cósmico. Estiveram ativos durante 32 anos, separando-se em 2001, depois da morte de Florian Fricke. Thank you. Thank you. Começou como um projeto de música eletrónica de Frica, mas depressa abandonaram os sintetizadores em prol de uma instrumentação mais orgânica com influências da música tradicional de outros países. Frica nasceu em 1944 e começou a tocar piano ainda criança. Estudou piano, composição e direção musical nos conservatórios de Freiburg e Munique. Foi nesta última cidade que, aos 18 anos, se dedicou a novos tipos de música, como o free jazz. Fez ainda algumas curtas-metragens amadoras. Mais tarde, viria a escrever crítica de cinema e de música para a revista alemã Der Spiegel, para o Süddeutsche Zeitung, para o jornal suíço Neue Zürcher Zeitung e outros. Thank you. colaborou também com muitos músicos alemães. Em 1972, participou num tema do álbum duplo Zeit, da banda Tangerine Dream. Colaborou com Renate Knopp, da banda Amon Dul 2, juntamente com o multi-instrumentista Daniel Fischelscher, de 1973 a 1974, foi membro da banda psicadélica Gila, de Connie Fight. Thank you.

Thank you. despair.